Este é um programa que realmente deve ser para continuar. É um programa que tem que ainda alguns aspectos para serem, na minha opinião, melhorados. Como eu disse, em termos de regulamentos, há crianças que não têm, que nasceram em Oliveira do Hospital e que os pais vivem em Oliveira do Hospital, mas por uma razão que já tinha falado, de nacionalidade estrangeira, e por causa da sua, há aí alguns casos. E por isso eu penso que esta verba é significativa, o que foi despendido, e que são 357 mil euros, muito perto, se calhar neste momento já isto já passou os 400 mil euros, a verdade, são dezembro de 2016, por isso já ultrapassámos de longe mais de 450 mil euros, este ano ultrapassaremos os 500, na minha opinião, chegaremos à volta dos 500 mil euros, do incentivo à natalidade, e que é um programa, na minha opinião, de sucesso, pelo número de pessoas que aderem, pelo número de pessoas que o requisitam, e estamos felizes porque ele ajuda também estas famílias nesta primeira fase, até aos 3 anos de vida.